Olá, muito bom dia amigos ouvintes. Cá estou, sim senhora, com vocês esta manhã de sábado 22 de junho. E já são 9:11 da manhã. Estou cá, sim senhora, para animar esta manhã, passar o melhor da música portuguesa e ser a vossa companheira desta manhã. Então não hesitem, então, se querem participar neste programa, porque não, através do telefone 0238-434800. E por que não passar por cá, o 266, estamos cá, sim senhora, podem também passar por cá, ou então através do mail, através, não importa, vocês podem entrar, encontrar em contacto connosco e dizer-nos alguma coisa. E vamos a isto, vamos à boa música, bem sei, a chuvinha está cá outra vez. É praga, é mesmo, isto é, este ano é incrível, mas é assim, é vida. Não há que afligir, é assim, tem que ser, não é? E temos que continuar a viver, pois é, a chuvinha faz parte da vida, faz parte de tudo. E então, olha, guarda a chuvinha, botas nos pés e vamos lá, isto, não é? Pois, a pessoa não vai parar de viver. E como diz em francês, on n'est pas en sucre. Donc on peut sortir, profiter, mais bien sûr, on s'arrête pas de vivre. Pois claro que não, tem que ser assim. E claro que é fim de semana de festa da música, é fim de semana de muitas coisas, pois é, estraga, claro que estraga sempre. Mas, enfim, é vida. E temos que continuar e, como eu dizia há bocadinho, há que se vestir a rigor e vestir a rigor e sair de casa para não ficar assim nesta cismática de dizer, olha, é difícil, não, é triste. Claro que é um bocadinho mais tristonho, mas eu estou cá e vou ser a vossa companheira esta manhã com uma boa, excelente música. E vocês do outro lado, se têm aquelas músicas que eu não conheço, porque pode acontecer, e acontece de certeza que eu não as conheço todas, e vocês podem para cá mandar a vossa música, o vosso olá, a vossa receita, a vossa, tudo o que vocês quiserem, porque não? E eu estou cá para receber isso tudo. Vamos a isto e vamos à boa música. E de seguida, daqui a 2 segundinhos, já ficamos com Adelaide Ferreira, o papel principal. Isso é a vida de muitos, não é? C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Para mim, aqui, quando acordar, já te esqueci. O filme acabou, o drama acabou-se a dor. Tu sempre foste o mar. Ficamos na voz de Paulo Gonzo com os seus Jardins Proibidos. Há quantos anos? Ai. Quando amanheces, logo no ar se agita a luz sem querer, e mesmo dia vem devagar para te ver. É como estou a falar. E já rendido é te chegar nesse outro mundo só ter. Sem pudor, rasga-se o céu e lá vou eu a me perder. Sim. A me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Joia no luz, hey, hey. fraco do brutal, quente o chão, onde estendo e te levo a razão. Longa noite, sol, sol, quebra o silêncio, madrugada de cristal, leve, lento, no fiel, como este vento que te navega na pele. Pede-me a paz do teu mundo, louco, livre, assim sou. É um pouco mais, solta-te a voz lá do fundo, grita, mostra-me a cor do céu. Se fosse o dia que teu olhar e tu as minhas mãos também, se fosse o dia o respirar e tu de fundo de ninguém, se fosse o dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se fosse o dia o respirar. Aos dedos de papel, luz, tormente, suavemente pinta o teu rosto a pincel. Largo a espera, sigo sul, perca a quimera, é o anjo azul. Fica forte, se amada, quero que saibas que ainda não te disse nada. Pede-me a paz do teu mundo, louco, livre, assim sou eu. E um pouco mais, solta-te a voz lá do fundo, grita, mostra-me a cor do céu. Se fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se fosse um dia o respirar e tu perfume de ninguém, se fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se fosse um dia o respirar e tu perfume de ninguém.

Está a chover, menina, espera lá que eu vou-te arranjar isso. Arranjou-me um capote com um saco, não sei de que era aquilo, enfiou-me na cabeça e disse, agora já podes ir, já estás vestidinha, já podes ir. Não consegui. Bem, como na vida, claro que sim, há sempre maneira de se arranjar. Está a chover, não faz mal, envia as botas, o guarda-chuva, a capinha e tudo isso e vamos a isto. Claro, sair, pois tem que ser, é assim. Música, e da boa. E vamos ficar, não sei, com... Ora, vamos lá viajar, viajar com o Escalema, viagem. E é já de seguida, sim senhora, vamos, música. Com uma boa, excelente música dos Escalema, sim senhora. Gaiano Music, novidade. Teu beijo caiu tão bem na minha boca que eu quero de novo. Eu quero de novo te sentir. Dança, vai dançar pra mim. A desse chão pegar fogo. Vamos já sair daqui. Caminhando na praia, dois copos de cerveja. Namora a noite inteira. Estar contigo é tão bom. Sai da roda e me beija. E o meu corpo incendeia. Quero que todos vejam. Todo dia, todo dia. Cair a nossa roupa. Eu quero de novo te sentir. Dança, vai dança pra mim. Até esse chão pegar fogo. Vamos só sair daqui. Caminhando na praia, dois copos de cerveja. Namora a noite inteira. Estar contigo é tão bom. Sai da roda e me beija. E o meu corpo incendeia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia a nossa viagem, viagem. Digam lá, não dá vontade de ir dar uma viagenzinha? Claro que sim. E vamos, olha, nem mais. Parabéns para ti, para quem está de parabéns, para quem está este fim de semana, porque não, os balança. Não, não são os balança, o que é que eu estou a dizer? Nem pensar, nada disso. Junho, que é? Já nem sei. Porque, no entanto, havia de saber, pois claro, a minha filhota está de parabéns, claro, e é para ela que vai esta música. E para quem? Para quem está de parabéns entre ontem, hoje e amanhã, porque não? Parabéns a vocês com os quatro menas. Parabéns para ti. Parabéns para ti, vais soprar na vela. Parabéns para ti, nesta data tão bela. Parabéns para ti, vais soprar na vela. Hoje estás de parabéns, o dia é especial. É dia de festejar mais um ano especial. Haja festa e também. todos festejar até ao nosso dia. Parabéns para ti nesta data tão bela. Parabéns para ti, vai soprar na vela. Parabéns para ti nesta data tão bela. Parabéns para ti, vai soprar na vela. Da família e amigos, hoje é para festejar. Muitos dias já passaram, hoje é só para dançar. A tristeza para trás, o melhor está para vir. Com festa e com farra, é só para divertir. Parabéns para ti, nesta data tão bela. Parabéns para ti, vai soprar na vela. Parabéns para ti, nesta data tão bela. Parabéns para ti, vai soprar na vela. Estão os parabéns mais sinceros do mundo. Destes quatro amigos, isto que sai-nos lá do fundo. Obrigado, obrigado, por hoje cá está. Voltaremos para o ano para voltar a cantar. Parabéns para ti nesta data tão bela. Parabéns para ti, vai soprar na vela. Parabéns para ti nesta data tão bela. Parabéns para ti, vai soprar na vela. Parabéns para ti, vai soprar na vela. Parabéns para ti, nesta data tão bela. Parabéns para ti, vai soprar na vela. Parabéns para ti, nesta data tão bela. Parabéns para ti, vai soprar na vela. Parabéns para ti, nesta data tão bela. Parabéns para ti, vai soprar na vela. Ora, nem mais nas festas e reumarias. Estávamos a começar então com a voz de Cris Ribeiro com os sons do Minho Rebita. Esta lindíssima música, e esta vai ser dedicada então à nossa amiga Glória, que deseja então um bom fim de semana de São João a todos os ouvintes, a todo o auditório da nossa rádio e nós, eu deste lado também, claro, que lhe desejo um excelente fim de semana. Ela trouxe o solinho do Portugal no bolso. Sim, vai ser, vai, vamos conseguir, vamos. Passa caixa bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. cachopa, se queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachopa, se queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. É isso, creio. Sim, senhora, maravilha. E na verdade até dá este solinho, a pessoa, à força de o ver, ele vai vir, vamos chamar todos por ele, vamos lá ver. A Dona Glória já nos trouxe um pouquinho dele, claro, no bolsinho já dá. Um bolso cada um, de certeza. Vamos a isto e à boa, excelente música. Gente, hoje à noite temos que trouxer por alguém. Claro, é às 18, salvo erro, Portugal, Turquia. Vamos lá ver quem. Ai, ai, ai, isto vai ser duro, mas temos que conseguir, não é? E vamos começar pela música dos nossos compatriotas da RFM. Tu és a seleção que eu sonhei. Uma paródia, café da manhã. Vamos a isto já de seguida. E mais uma. Juro que rapo o cabelo, vou tatuar o tornozelo, vou para a Torre de Belém, correr todo nu ao vento, vou até Fátima de Camelo, vou cometer qualquer loucura, vou prometer ao meu corpo nunca mais passar secura. Tu és a seleção que eu sonhei e temos mais um euro para ganhar. Não há outra equipa como tu, é um país a gritar se aí já chega de empatar. Tu és a seleção que eu sonhei, tu és a que me vai fazer vibrar. Não há outra equipa como tu, e se formos campeões eu até pago um jantar. Pintadas em cada cara e as bandeiras da janela. Vou alugar uma grua para chegar até a lua e lá do alto dizer-te: Portugal, vais limar mais uma. Tu és a seleção que eu sonhei e temos mais um euro para ganhar. Não há outra equipa como tu, é um país a gritar se aí já chega de empatar. Tu és a seleção que eu sonhei, tu és a que me vai fazer vibrar. Não há outra equipa como tu, nós vamos ser campeões, já ninguém nos vai parar. Força Portugal! Ora, força, força à nossa seleção, estamos todos a torcer para aquele ladinho, não é? Pois é, hoje à noite então às 18, Portugal, Turquia e claro, temos que ganhar, havíamos de ganhar, não é? E ficamos então com a música Portugal Euro 2024, a nossa paixão, é a música de apoio onde então nos dão aqui o nome dos nossos jogadores. Vamos a isto, música. Jorge Sá, Rui Patrício, António Silva, Danilo, Diogo Daló, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Nelson Semedo, Nuno Mendes, Pepe, Rubén Dias, Bruno Fernandes, João Neves, João Pedro, Otávio, Rubén Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Francisco Constanção, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Neto e Rafael Leal. Vamos lá, pessoal, é hora de gritar. Com a seleção ninguém vai parar. Cristiano e companhia em campo a brilhar. 2024, vamos arrasar. Sem dúvida, claro que vamos triunfar, claro que temos que ganhar, e assim, vamos puxar um bocadinho a Turquia ali para aquele lado, sim, pois, claro, e depois, claro, vamos ganhar, tem que ser. De seguida ficamos na voz de Jorge Ferreira, ver, ouvir e calar, música pedida da parte do Jerome para a sua mamã, para mim mesmo e os animadores da rádio. Obrigada, Jerome, e aqui fica então o teu pedido. Querem ter dinheiro, mas...

Non, non, non, on n'a pas oublié. Les comes et beves seront bien évidemment des éléments incontournables pour la réussite de cette fête traditionnelle portugaise. Plusieurs restaurateurs seront présents pour vous proposer une large variété de spécialités culinaires. Alors, venez nous rejoindre pour vous restaurer dès le samedi soir et le dimanche toute la journée. C'est de tradition et Radio Arc-en-Ciel ne brisera pas cette tradition. Fin des festivités vers 19h avec l'intervention d'Ouche Bombe aux Amigos de Portugal. Deux jours de fête, de convivialité, de bonne humeur, dans un cadre verdoyant. En bref, si vous souhaitez vous amuser, faire la fête, danser entre amis, en famille, la fête incontournable de l'agglomération orléanaise se déroulera le samedi 6 et le dimanche 7 juillet au parc de Nirol à Fleury-les-Aubrais. Et on compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Alors, venons aux nouvelles. Quand vous allez écouter cette musique sur le parc de Lignerolles, je dois vous présenter des petites choses. Une fois, j'avais dit ici à la radio que je souhaiterais trouver un fou comme moi, parce qu'il n'y a que des fous qui peuvent faire des choses comme ça. Mais des fous du bon côté, hein. On est juste un petit peu atteint, mais faux. Si on n'a pas un brin de folie dans notre vie, zut alors, c'est pas la peine. Eh bien, j'en ai trouvé quelques-uns. Et je tiens d'abord à remercier tous ceux qui nous suivent pour cette folie, cette grande fête. Elle n'est pas pour nous, elle est pour vous, mais on s'y donne du cœur. Et il y en a qui sont donnés vraiment du cœur. Donc on a 4 jeunes. Donc il y a une émission qui s'appelle Avec vous, qui passe le mercredi après-midi. Mathis, Lucie, Alan et Lola. 4 jeunes. Vraiment qui nous donne la pêche et ils vont vous donner la pêche. Vous allez voir d'une autre manière parce que ils ont leur stand. Alors, je souhaite toujours que cette fête soit une réussite. Mais les enfants, les jeunes, si tous les animateurs font comme vous, je sais pas où est-ce qu'ils vont. On va trouver de la place. Hein. Je pense qu'il va falloir agrandir Lignerolles. Donc notre jeunesse aura son stand. Ils vont vous préparer. Comme d'habitude, vous proposez plein de belles choses et ils ont une chorégraphie sur cette musique. Quand vous allez entendre Caliente Cadolo, Codolo, il va falloir se bouger un petit peu parce que celui qui danse, il a des cadeaux, mais pas n'importe comment. Il va falloir suivre les jeunes sur leur émission, sur leurs réseaux sociaux avec vous. Donc, Mathis, Lucie, Alan, oui, je n'oublie pas Lola, c'est important. Et donc, n'oubliez pas de suivre, aussi bien sur leur réseau que sur les réseaux de la radio. Suivre donc cette musique, Caliente Codulo, parce qu'ils auront des choses à vous dire et à vous proposer. Et ce jour-là, celui qui aura la plus belle chorégraphie sur cette musique, n'oubliez pas, ce sera cadeau, n'est-ce pas les jeunes? Bon, j'espère que j'ai tout dit correctement. En tout cas, n'oubliez pas, quand vous écoutez à fond, celle-ci, danza latino, caliente culo, y que viva la vida, es una fiesta loca. Danza latino, caliente culo, tu robo la beba, es una fiesta loca. T'as compris? Ben, j'espère que c'est ça. En tout cas, c'est tout à fait ça. Dès que vous écoutez ça, vous envoyez, vous passez sur les réseaux sociaux et avec vous, Mathis, Alan, Lucie et Lola seront là pour vous guider les pas du Caliente Codulo. Et oui. Et ben, puisqu'on est là, et ben, on parlait. Et ben, justement, ils m'ont donné l'envie d'en parler. Et on va en parler justement sur cette musique pour que vous l'ayez toujours en tête. Para que vocês nunca se esqueçam. Como eu estava a dizer em francês, os nossos jovens que têm o programa à quarta-feira à tarde, Avec Vous, vão lançar um jogo onde eles têm o stand deles que vai estar presente na festa dos Santos Populares, 6 e 7 de julho. E estes jovens então vão ter um jogo onde vocês vão poder ganhar prendinhas, sim senhora. Mas também nem eles estarão presentes neste festival. Vamos lá descobrir quem vai estar presente no festival. Comes e bebes, claro, isto é, tem que ser. Se não há uma festa portuguesa onde se não há comes e bebes, não é minha gente, então tem que ser. Eu e on pourra déguster les bonnes, les excelentes bifanas. Bifanas será lá, avec o rodízio brasileiro e muitas mais coisas. O nosso companheiro, o Grilo, claro, estará presente, então, avec toutes ces bonnes criades, je pense que c'est l'un des meilleurs, claro, l'un des meilleurs. Poulet grillé, ben ça sera chez au Grillo. Jules nous présente des galettes, des crêpes, des hot dogs. Ce sera un très joli food truck assez sympa. Adopte Café, et oui, notre ami Elder avec ses produits portugais, son très bon café. Et oui, ça, on ne pourra pas. Café, natas et muitas coisas, produtos portugueses. O cantinho da nossa terra com os produtos brasileiros, sim senhora, a nossa Andreia estará presente também. O Tó, o rei do porco, com o seu porco no espeto. Les glaces gourmandes, et oui, un nouveau food truck qui sera présent cette année aussi, avec ses glaces, glaces et beignets maison. Tradições do Val de Vez, tradições do Val de Vez pela primeira vez na nossa festa, com tudo o que é tradições, claro, já disse, Val de Vez, Norte Minho, claro, estará presente, Pastelaria Conselheiro, Pastelaria Conselheiro pela primeira vez também na nossa festa, estará presente com as boas tradições portuguesas. Mille et une gourmandise, là par contre je crois que c'est 10 mètres carrés de bonbons, les enfants, et hein, je sais pas, mais celui-là il va plaire à beaucoup de monde. Je le redis en français, chez Bifane, le meilleur sandwich à Bifane, il faut le tenir en tête hein, les jeunes. Et Rodizio brésilien, nous aurons aussi au grill avec ses bonnes grillades, Jules et galettes, crêpes, hot dog. Un très beau food truck, café avec café nat, et important, tout à fait, et les produits bien portugais, au cantinho de nossa terra, qui sont les spécialités du Brésil, Torre do Porco avec son conchon dans la broche, traditions de Valdevez, ce sont toutes les traditions, les gros sandwichs avec le presunto, qui est très bon. Pastelaria Conselheiro, ce sont tous les gâteaux venus du Portugal et mille et une gourmandises. Oh, 10 mètres carrés de bonbons, je laisse. Des bonbons, plein de bonbons. Bon, oui, mais dis donc, c'est pas parce que j'ai pris de l'âge que j'aime plus les bonbons. J'adore toujours autant les bonbons. Hein. Bah, je préfère les bonbons qu'un sandwich. Voilà, chacun son truc. Mais c'est comme ça. Vous vous rappelez, c'est comme ça, regardez, écoutez. Hop. Danza Latino, caliente puro, y que viva la vida, es una fiesta loca. Danza Latino, caliente. Vous avez commencé à danser derrière? Moi aussi. On continue, et des stands, eh bien, il y en a plein cette année. Ben oui, le parc se remplit. Nathalys Bijoux sera là, Bougie de Paris, Longinha de Rosália, Cidália. Que fait Cidália? Ah, des vêtements et bijoux et accessoires traditionnels. Oh, ben je reprends. Nathalys Bijoux, donc les très beaux bijoux, sincèrement. Nathalys qui nous suit depuis des années. Bougies de Paris, ce sont les bougies avec comme de la chantilly soufflée. Je dis bien. Longinha de Rosália, ce sont des vêtements et souvent des beaux vêtements à l'effigie du Portugal aussi. Cidália, vêtements, bijoux et accessoires traditionnels. O crédito agrícola e os serviços do crédito Banco Montepio também, os seus serviços. Modestar, les très beaux vêtements aussi. C'était super sympa, j'ai bien aimé aussi. Nutrition qu'on n'a pas pu les avoir l'année dernière. Mais oui, ils reviennent à nouveau. Cap Magellan sera là aussi pour vous, comment dire, une sensibilisation à la sécurité routière, très important. Fine Flamme aussi pour la première fois sur Orléans. Ce sont des bougies en tasses. Alors, des tasses à collectionner. Ce sont des tasses de collection. Donc, les Albert Ier et autres, pour ceux qui connaissent de la fine porcelaine. Donc, Fine Flamme avec ses jolies tasses en bougie, bien sûr. Pourquoi pas acheter sa voiture pour partir en vacances avec Renault Alliance, tout pour la sécurité et les assurances des agents immobiliers. AFR Financement, Calypso, notre partenaire avec ses petits camions de location. Eurocoach, et oui, partir en vacances en bus, pourquoi pas. Star Music System, ah, oh, je l'aime bien celui-là. Star Music System qui vient avec ses tunnels, avec les structures gonflables pour nos enfants. Et oui, et oui, et vous allez voir, il y en a plein. Et oui, cette année, écoutez à nouveau. Je suis sûr que là maintenant vous l'avez en tête. Mekakars sera là aussi. Soditra, Sodiloc et Motortech. Et sans oublier, monsieur RPG sera là avec nous aussi. Il y en a pas mal de stands. Hein. Et puis n'oubliez pas, eh ben oui, le stand de Radio Arc-en-Ciel qui sera là aussi. Radio Arc-en-Ciel qui met son studio, qui déplace ses studios de Radio Arc-en-Ciel seront aussi sur le parc pour que vous puissiez faire vos dédicaces en direct. Et oui, les deux jours, nos animateurs, merci à eux d'ailleurs, merci à tous ceux qui seront disponibles ce jour-là. Et il y aura aussi ben voilà, la partie bar, la partie des bonnes choses. Avec modération. Et oui, notre grand bar, nos trois bars, et oui, trois bars seront présents. Donc, on attend juste le soleil. Le soleil. Donc, il sera, notre grand bar sera là, présent aussi, comme je disais, à boire, avec modération et toujours être très prudent à l'arrivée comme au départ. Musica. Donc, vous avez retenu? Danza Latino, caliente tu. Vous avez tout compris. Enfin, moi, il y a juste un truc que j'ai loupé. Ce n'est pas Alan, mais c'est Nathan. Pardon, Nathan. Ah, je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de t'appeler Alan ce matin. Tu ne trouves pas que ça te va bien? Non, non. Bon, moi, je trouve que ça t'allait bien. Nathan. Donc, l'équipe avec vous, les jeunes du mercredi, que vous pouvez retrouver tous les mercredis après-midi. Et Mathis, Lucie et Nathan. Lola, on n'oublie pas. Donc n'oubliez pas, dès que vous entendez, donc le collectif me disait caliente caduro, caduro, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Moi je continue à la bonne musique, sim senhora, tem que ser, e tenho uma dedicatória nesta música de Pedro Mafama, o preço certo. Queres um beijinho, minha querida? Et c'est de la part, de Pedro pour Mélissa, pour lui dire que je t'aime à la folie et n'oublie pas mon bisou. Ah, je passe toujours les messages, hein, n'inquiétez pas. C'était peut-être pas ça? Oui, c'est ça. Eu queria mandar daqui beijinho só para aqueles que nos fazem sorrir, para todos os que já não voltam mais. E todos os que ainda estão para vir. Amo-te o que

Eu era pequenina, um rapazito conhecia. O seu nome não sabia, mas quando ele olhou para mim, tudo nele me dizia para lhe chamar Habibi. Com o tempo fui crescendo e Habibi cresceu também. No seu acampamento, tanto, tanto que eu bailei. Como dois filhos do vento, fomos os dois mais além. E eu não esqueci Habibi, Habibi. A bailar contigo fui tão feliz. Habibi, Habibi. Esse teu sorriso fez-me sorrir. Habibi, Habibi. Amor tão bonito que nós tivemos. Não tive outro assim. Não te esqueci Habibi, Habibi. Foi no teu compasso que eu me perdi. Habibi, Habibi. E no teu abraço que eu aprendi. Habibi, Habibi. O primeiro amor é o mais sincero e nunca tem fim. Está sempre aqui. Sentir o ritmo de te perder ao som do reggaeton.

livrando o meu coração do que não é seu. Parabéns, adoro esta voz. Vocês já eram por ela, que eu gosto muito destas vozes assim singulares. De seguida vamos ficar com os Trastes, Menina de Ouro. Vamos a isto. Passo o tempo que passar, nunca te vou deixar de amar. Quero te ver, meu amor, noite e dia. És para sempre a minha alegria, todos os dias do meu viver. Quero te ver, meu amor, noite e dia. És para sempre a minha alegria, todos os dias do meu viver. Sem ar e sem reação, ao ver o teu sorriso salta do peito o meu coração. Esse teu olhar deixa-me sem ar e sem reação, ao ver o teu sorriso salta do peito o meu coração. Quero-te ver, meu amor, noite e dia. És para sempre a minha alegria, todos os dias do meu viver. Quero-te ver, meu amor, noite e dia. És para sempre a minha alegria, todos os dias do meu viver. Quero-te ver, meu amor, noite e dia. És para sempre a minha alegria, todos os dias do meu viver. Quero-te ver, meu amor, noite e dia. És para sempre a minha alegria, todos os dias do meu viver. Quero-te ver, meu amor, noite e dia. És para sempre a minha alegria, todos os dias do meu viver. Quero-te ver, meu amor, dia. És para sempre a minha alegria, todos os dias do meu viver. E nem mais. Ficamos então com a voz dos Trastes. Bom, não digo nada. Quando éramos miúdos, os Trastes não eram os melhores, não era? Não digo nada. Música e, sim, nesta tenho aqui uma dedicatória da parte dos Amigos da Pedra para hoje à noite apoiar a nossa seleção. Cristina, põe-nos aí o David Carreira, bem sei que é a música do 2020, mas é para este ano também, então aqui fica. Vamos a ela, David Carreira, seleção, música. Agora vamos brindar novamente. O sorriso na cara está sempre presente. O nosso caminho é seguir em frente. Esqueço o teu passado e vivo o presente. E se for querer, eu levo toda a gente ao meu lado. Tenho os mesmos desde sempre. No.

sur Arc-en-Ciel Orléans. E de seguida vamos ficar com o Ruizinho do Acordeão, na Nelinha, seu último trabalho. Acordeão com Nelinha, Ruizinho do Acordeão, que então vai pisar o palco da festa da rádio, sim senhora, a festa dos Santos Populares, no dia 6 e 7 de julho, mas o Ruizinho do Acordeão vai ser então no 7, no domingo, sim senhora. Mais uma voz que vai pisar neste palco, claro, os Maravilhas, Mãezinha. Luzinha, nunca serás sozinha, estaremos sempre contigo. Claro que não podemos esquecer mãezinha nenhuma. E ficamos já de seguida com Carla Blondi. Já é de manhã? Já? Não. Tem jeito de homem perfeito. Quando tu me olhas assim, parece que... Não é para dizer, mas eu via bem aqui um enorme Madison em cima do parque de linha rolo com esta voz, não acham? Hey, começar a cada ponta até lá abaixo, todos no Madison. Começam já, como é que eu ia dizer, a treinar para saberem, claro, todos juntos. O que é que acham? Seria o ideal. Vamos lá a isto então. Voltamos a começar, pois claro. Manhã, o rádio vou ligar. Ainda é de manhã, sim senhora. 11h54, ainda é de manhã. Mas vamos continuar na boa, excelente música. E de seguida vamos ficar na voz da Daniela Henriques, que também vai pisar então este nosso palco do dia 6. A Daniela é no 6. 6 de julho, sim senhora. Com muitos êxitos que a Daniela vem de começar então a sua carreira a solo, porque é a vocalista do grupo Frequência, que também vem pela primeira vez a Orléans para a nossa festa. O grupo Frequência vocês conhecem mais com o caminhão Sena que vem, mas o caminhão Sena pertence a, como é que eu ia dizer, ao grupo Frequência. A vocalista, a Daniela. E agora vamos fazer o caminhão, o grupo e a Daniela. Em três. Vamos lá ver isto tudo. E vamos então descobrir, não, porque vocês já ouviram várias vezes este último, como é que eu ia dizer, este último trabalho da Daniela. Dança, dança comigo. Sim senhora, dançar com ela, vamos. O último vai ser o Gabi Fernandes, que também vai pisar o nosso palco. Gabi Fernandes, que é o ex-vocalista dos Irmãos Verdade, que já cá tivemos também, mas ele agora vem com a sua carreira a solo, mas guarda também os antigos temas dos Irmãos Verdade. Yolanda. insistir. Tentei-te seduzir, Yolanda. Yolanda, juntar o teu corpo no meu, amar-te tanto e ceder e ficar louco de paixão. Voar bem alto até o céu, dizer ao mundo que sou teu, sonhar contigo com emoção. Então, ao toque desta música que me vou despedir de vocês, claro, já é meio-dia, sábado, em ponto, claro, tenho que ir também, já estava a ficar com fominha, pois é, deste lado. Tudo bom para vocês, um excelente sábado, um excelente fim de semana, tudo de bom, do que haja do melhor e sejam felizes e façam sempre alguém feliz. Beijo grande e até para a semana, que estarei novamente com vocês para assim passar melhor da música portuguesa e um excelente momento com vocês. E é verdade, que bem que faz aqui estar. E de certeza que vocês do outro lado também, quando vejo as mensagens do outro lado, e às vezes dá para arrepiar, porque estão em todos os cantos. E hoje, na verdade, as mensagens foram bastantes e muito obrigada a vocês de sempre sintonizarem a nossa rádio e sempre dar vida ao que foi construído há 30 e tal anos. Beijo grande, tchauzinho, e então até para a semana. Tchau. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Le message qui suit est de haute importance. Posez-vous, détendez-vous. Et maintenant, écoutez. La fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel est de retour. Le samedi 6 et le dimanche 7 juillet. Au parc de Lignerolles, à Fleury-les-Aubrais. Pour cette nouvelle édition, nous avons sélectionné pour vous des artistes de différents styles musicaux. La soirée du 6 juillet démarre avec Os Bombos Os Amigos de Porto Rico, suivi du DJ Frankie, puis le groupe Capanegra. Et pour la première fois à Orléans, la jeune artiste Daniela Henrique. Não faças com ela o que fazias comigo. Le dimanche 7 juillet, nous vous proposons un après-midi dansant avec le groupe Fréquence pour la première fois à Orléans. Ensuite, la scène du parc de Lignerolles accueillera les artistes suivants. Carla Blondi. Ruizinho do acordeão. É Chico pra cá, é Chico pra lá. Morena latina, dançou tchá tchá tchá. É Chico pra cá, é Chico pra lá. Morena atrevida, dançou tchá tchá tchá. Os Maravilhas. Mãezinha, és a nossa luzinha. Nunca serás sozinha. Estaremos sempre contigo, oh nossa mãezinha. Teresa Carvalho. Seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que o faça estar pior. Ah, comadre Marimenta, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que o faça estar pior. Gabi Fernandes. Por quê? Le dimanche matin, en fin de matinée, nous aurons Os Bombos Os Amigos de Portugal pour égayer et réveiller notre fête. Non, on n'a pas oublié